A vida é simples, filho. A vida é muito simples. A vida de vocês é tão simples, como a religião de Umbanda, filho. E eu vou falar, filho. Se vocês não pedir do coração pra fora, ninguém vai ajudar, filho. E eu vou tornar a falar. Deixa. Dá oportunidade para que a felicidade tome conta do seu coração. E você consiga ser feliz. O que eu vou falar para os filhos agora é que acordem, vão viver a vida como ela deve ser vivida. Com alegria, paz e amor. E fé no coração de cada um. Que assim seja. Qual é o pior vício, filho? É o vício de apontar o dedo. É o vício de falar demais. De julgar. E às vezes, quando você julga, você aponta demais. Torna-se um vício, não torna? Sim. E aí quando você vai falar pra pessoa que ela tá errada, aí o orgulho dela vai tão grande que vira e fala que um preto velho é mentiroso. E você, filho? Salve a bênção, Pai Joaquim. Ô, filho, Jesus Cristo benço. Graças a Deus. Ô, filho. Senhor. Antes de nós prosear, eu posso pedir um negócio pra você? Claro que sim, pô. Você vai dar um abraço meu? Claro que... Oh. Olha esse aqui, filho, que você tava esperando. Oh, louvado seja. Satisfação, viu? Nós demora, mas... Mas nós vem passar... essas prosas aí pra você. Que assim seja, avô. Graças a Deus. Então vamos lá, qual que é o nome do senhor? Meu nome é Pai Joaquim de Angola, filho. Por que que o senhor tem esse nome? Você quer saber do quê? Dos princípios? É, avô. Foi quando nós desencarnou, filho. E fomos fazer os aprendizados. E no meio das caminhadas no astral, filho, veio um moço chamado Pai Joaquim de Angola, que chamou pra trabalhar. E meu nome não... Meu nome não era esse, né, filho? Era Bastião na Terra, quando eu vivia na Terra dos Seis encarnado, filho. Certo. E aí nós estudou. E carregou esse nome hoje, filho, com muito... Muito orgulho de se chamar Pai Joaquim de Angola hoje. Que assim seja. O que que é a atuação do senhor no astral, vô? O que é que eu trabalho no senhor? O que eu faço, filho? É. Você quer saber de um preto velho, deu. Do senhor. Hoje eu trabalho, filho, Na linha de Ogum. Então nós trabalha quebrando. Os trabalhos, as maldades dos outros, encaminhando os espíritos que necessita para alcançar a luz, filho. Mas eu venho, eu trabalho com esse meu cavalo, eu. Não outro pai Joaquim, tô falando dele, filho. Eu trabalho resolvendo problema de demanda, de quebrar mandinga dos outros. E trago a caridade, o ensinamento da caridade, da prática do amor ao próximo, filho. Porque aqui quando nós vem em terra, nós fala das coisas mais formosas, né? Para levar ensinamento para os filhos que às vezes são tudo cabeça dura, filho. Mesmo o preto velho falando, eles não aprendem. Mas no astral não, filho. No astral é. As coisas mudam. Aí um preto velho que você vê falando bonitinho, o preto velho tem que dar as bengaladas no astral para. Pra resolver os problemas, né? É isso que eu faço, filho. Claro que sim. Qual foi a situação que mais tocou o senhor emocionalmente, que o senhor foi chamado para resolver ou que viveu no astral? Foi muitas, filho, mas eu tenho que contar um caos pra você. Foi quando um moço que trabalhava com eu, mas não, ele não sabia ainda que queria trabalhar com eu, não. Ele estava perdido na vida. Nesse mundo das sujeiras, das... Como que fala, filho? Essa coisa que vocês têm aí, das... Que faz ruim? Droga. É esse. Ele estava envolvido nisso, filho. Mas ele não trabalhava usando branco. Ele não queria saber de nada. Não queria buscar Deus. Até que um dia eu apareci para ele na noite e fui prosear com ele. Explicar que o que ele estava fazendo não era certo, que eu acompanhava. Muitos me criticaram no astral, filho, por eu ter feito isso, falando que eu estava interferindo no livre-arbítrio. Mas na verdade, filho, eu não estava, não. Na verdade, eu estava cuidando de um filho meu. Ele precisava ter aquele momento, já que ele não tinha ninguém para dar uns puxão de orelha, filho. Eu apareci para ele e falei: "Oi, filho, você para com essas coisas, que isso vai acabar com você. Olha seu jeito, o jeito que você tá, filho." E fui progozeando na noite, filho, com ele. Mas não era um desdobramento, não, filho. Era no momento da noite que ele viu eu. Ele xingou, Ele Marta Trofe. Falou um monte de baboseira pra eu. Mas eu continuei ali e falei, olha, filho, você tem os livre-arbítrio. Eu tô vindo pra mostrar pra você um caminho que você não conhece. Que é a palavra de Deus, que você nunca conheceu. Mas se você não querer, eu vou respeitar. E fui embora, filho. Fiquei olhando de longe. Ele não tomou jeito de tudo que a gente ficou proseando na noite. Passou-se um tempo, esse moço desencarnou. E ele foi lá pro umbral, no Vale dos Sofridores, lá, filho. E o que mais me doeu, filho, foi quando eu tive que ir lá resgatar ele, porque ele implorava por eu. Chorava e pedia pela ajuda do pai Joaquim de Angola, que tinha aparecido para ele. Que ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. E isso me doeu naquele momento do astral, filho. Isso doeu e dói até hoje. Acho que eu não gosto de falar, não, porque os olhos ficam cheios d'água. Dói, filho. E eu falo para as pessoas, e as pessoas que vêm nessa casa, às vezes não entende, filho. A consciência bate, mas é em você mesmo. Se hoje você fala mais de alguém, filho, isso vai voltar ao ser. Mas não é o que vocês estão pagando hoje, filho, não é do passado, não. É do de agora, filho. E foi isso que me doeu e me dói muitas vezes. É falar com os filhos e eles não dão a importância, sabe? Uhum. E depois bate a consciência e dói. Ô, filha, dá um pitinho pra eu. Vovô, acredita-se que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios, como dizia Santo Agostinho. O que o senhor tem a dizer a respeito do orgulho? Ô, filho, você veio pra... pra jogar... Não é nem para respingar, né, filho? O que muitos vão ouvir, vão escutar essa prosa. Olha, filho. O orgulho é ruim, né? Às vezes o orgulho, filho, é bom. Depende da forma que você coloca ele. Se você tem um fio, e esse fio é bondoso, é estudioso, é trabalhador, trata bem um pai, trata bem uma mãe, trata bem os parentes, os bichinhos, é orgulho para um pai, não é? Sim. É. Isso é bonito. E agora, quando aquela pessoa tá errada e não aceita, a pessoa orgulhosa, isso é ruim, filho. Eu vejo muitos tomando bengalada de preto velho. Você acha que preto velho é assim, bonzinho, filho. Preto velho traz a caridade, não traz? Traz, traz o amor, a humildade, não traz? Mas nós também, filho, quando nós precisa, nós também puxa a orelha do fio. Não, não tem problema. Nós mexe com a consciência deles. É por isso que diz que a bengala do pai Joaquim bate devagar, mas pode doer, filho. Então esse orgulho, que é um orgulho de soberba, esse as pessoas ainda têm que entender que faz muito mal. Faz mal a arma, filho. Mas repete de novo, filho, o que, que você queria? Daí ele diz assim: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Qual é o pior vício, filho? Não é a droga, né, que vocês falaram. Não é só do mundo doce, de droga, disso aqui, das bebidas, não. É os vícios de apontar o dedo. É os vícios de falar demais. De julgar. E às vezes, quando você julga, você aponta demais. Torna-se um vício, não torna? Sim. E aí quando você vai falar para a pessoa que ela está errada, aí o orgulho dela vai tão grande que vira e fala que um preto velho é mentiroso. Que isso não existe. Mas quando ele fala dos vícios, é os vícios de apontamento, é os vícios da luxúria, da soberba, filho. Da inveja. Você pode perceber, quem muito tem orgulho de si próprio, tem muito disso. Não tem a humildade, filho. Segue, filho. Sim, senhor. Deu para entender, filho? Claro que sim, vou. Ele também disse assim: conhece-se melhor a Deus na ignorância. Ô filho, eu só preciso que você repete o que você falou. Claro. Conhece-se melhor a Deus na ignorância. Eu vou falar e já vou adiantar. Isso eu podem até falar com o que quiser, filho. Mas vocês sabem o povo que é ateu? Eles não acreditam em Deus, né? Mas porque também não acreditam em nada, não é? Mas quando acontece alguma coisa com eles, Aí eles falam ai, meu Deus. Eu conheço muitos assim, que fala que é ateu, que não acredita em Deus, mas já vi muitos. Na hora da dor e do sofrimento, e aonde quando o calo que tá doendo, aí chama, né, filho, e vai buscar. Quando saem do... Muitos que saem do, do câncer, de um acidente muito feio, aí eles vão à procura e vão atrás de Deus, né, filho? Isso dói muito. Dá. Por que que não vai? Pelo amor. Tem que sempre esperar tomar, filho, na porrada. Mas fala. Daí, vô, vamos falar, pedir ao senhor falar um pouco sobre a fé, porque Santo Agostinho falou assim, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Vamos lá. O que você quer saber dessa parte, filho? Que o vô fala sobre o poder da fé. Ô, filho. Eu falo assim. O que é a fé? A fé não é acreditar em tal coisa? Que mesmo que aquilo não possa... como que eu vou explicar? Isso aqui. Opa. Isso aqui. Caneca. Isso aqui é a caneca. Para muitos, não serve de nada, né? Mas se você acreditar e ter a fé que isso aqui, filho, vai te trazer a paz, a tranquilidade. E você pegar isso aqui e depositar todo o seu amor, todo o seu coração, toda a bondade, humildade dentro disso aqui, e falar, isso aqui, essa caneca, ela tem algo aqui para me ajudar. Eu tenho fé. A pessoa está acreditando que isso vai ajudar. Então eu falo, filho, o que eu vejo da fé? É o acreditar. Muitos, filho, falam assim, eu tenho fé. Mas, na verdade, filho, não vem daqui. Não vem do coração. Daqui. É só daqui, filho. É só da boca. Se as pessoas entenderem que a fé tem que vir de dentro do coração e ser posto para fora, muitos, filho, se cura de doenças, não é só com a ajuda de medicamento, não é só com a ajuda do astral, filho. É a fé. Não diz que a fé move montanha? Sim. Se você tiver fé e acreditar, Ela resolve. Mas, filho, eu sempre falei para as pessoas, e não só nessa casa que você está hoje, mas em outras casas que eu trabalho, que eu já trabalhei, eu sempre disse assim, não importa o quanto que você vá, mas você tem que ter fé e acreditar que aqui, que isso, aquilo, e nem estou falando só de nós, do povo da Umbanda. Eu estou falando, filho, dos católicos, do povo da Mesa Branca, uhum, do povo dos Aleluia. É deles que eu estou falando. Se a pessoa pode ir em qualquer canto, filho, mas que tenha pelo menos a fé, porque sem fé, filho, o que você está tá fazendo aqui, então, se você não tem fé? O que você está fazendo nessa terra? Você vem para cá com propósito. Você pode não ter a fé, mas você vai sofrer. Então, nós levamos ensinamento para que a pessoa firme a fezinha delas. Eu luto, filho, todo dia. Quando nós vem que nem hoje, nós sai de onde nós está e vem para trabalhar, e nós termina os trabalhos aqui e nós vai embora, filho, para os nossos cantos na Aruanda. Nós pede para que aqueles filhos que aqui tiveram, a fé deles aumente um bocadinho. Nem que fosse um grãozinho de areia, filho. Que para nós e para Jesus Cristo e Deus, filho, já é muito. Para vocês pode não ser nada. Um grão de areia, mas para nós é muito. Oh. Você quer perguntar? Filho? Eu vou agora estudar com o senhor um pouco sobre a vaidade, a força destrutiva que ela tem e construtiva. Santo Agostinho diz assim: prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. Como entender a vaidade na nossa vida e evitar as quedas que dela, por meio dela podem ocorrer? Vou. Você quer saber como que evita a vaidade, filho? É, evita o mal que a vaidade pode fazer na gente. Ou você quer saber o mal que a vaidade faz? Isso. É o mal que você está falando? É. Eu vou falar do terreiro de uma preta velha chamada Tereza. Eu já contei esse caos aqui na casa, não já? Já. É, eu vou falar dessa história, filho, que é sobre a vaidade. Existia um terreiro de uma preta velha chamada Tereza, da avó Tereza. Era uma família que tomava conta do terreiro. Era o pai, a mãe e um filho que tomava conta. E aí, eles não faziam, eles faziam os trabalhinhos deles, mas não tinha muito, como que fala, não tinha muito... Era mais simplesinho, filho. Uhum. É assim. Era uns três, quatro na assistência. A mãe e o pai incorporados e o filho cambonando. Uhum. Não tinha mais filho de santo no terreiro. Uhum. Não tinha. E aí, filho, começou a querer os filhos, as pessoas que ficavam na assistência, queria entrar. O filho não aceitava, porque ele falou que quando tivesse muitos filhos de santo naquela casa, ia virar uma vaidade, porque ele não via aquilo ali. Ele queria ajudar as pessoas que estavam fora. Então, na cabeça dele, se aquelas pessoas que entrassem e ficassem com 50, 70, 80 filhos de santo na casa, para ele não ia ser mais a simplicidade, por causa da falha do ser humano, do encarnado, filho. O que acontece? Começou a entrar uns filhos de santo e o filho resolveu sair. O filho que cambonava. Aí só ficou o pai, a mãe e uns seis filhos de santo. Quando tinha uns 30 filhos de santo, a assistência que tinha 4, 5 pessoas vendo, já tinha 60. E o pai e a mãe da casa viraram e falaram assim, olha, nós vai fazer um passeio, vai viajar, vou deixar na responsabilidade de vocês. E foram propositalmente, saíram. Quando eles voltaram, depois de umas duas luas grandes, que é ano, que vocês falam, né? Uhum. Eles voltaram. Tinha uma pessoa que trabalhava incorporado, mais dois de cambono. E o filho da mulher e do marido que tinha ido embora primeiro, estava lá. Quando esse casal voltou na casa, estava acontecendo um trabalho. Mas o trabalho estava sendo assim, filho. Era uma pessoa incorporada, dois cambono, um que era o filho da mulher, que começou tudo, que tinha saído primeiro. Estavam lá e, filho, na assistência, tinha para mais de 100 pessoas. Só que quando eles chegaram lá, não tinha mais incorporação, não tinha mais trabalho, não tinha mais nada. É como se eles estivessem lá, eles iam lá, filho, toda semana para rezar. Aí quando ela chegou, ela falou assim, ué, mãe, cadê os trabalhos de incorporação? Vocês não queriam tanto a casa cheia? Agora só tem vocês? Aí o filho que tinha voltado falou, ainda bem que você voltou, mãe. Ô, pai, ainda bem que você voltou. Ô, mas o que aconteceu? Que não tem mais trabalho espiritual. Não tem mais ninguém incorporado. Aí falou, não. Nós já tá assim, já vai fazer umas 4 luas pequenas. Que é mês daqui dos 6, né? Sim. As pessoas vêm na assistência e junto com nós eles ficam rezando para que vocês voltassem. Porque a vaidade de ver esse terreiro tão grande, tão bonito e formoso, acabou destruindo a casa. E nós precisamos que vocês retomem da simplicidade, sem a vaidade que vocês que teve dos fios novos que entrou. E a vaidade destrói, filho. Se destrói um terreiro inteiro. Imagina com uma pessoazinha. Ser vaidoso é bom, filho, pra você? Não é. Eu não tô falando de. Que coisa, filho. Oh, eu não estou falando de cuidados, filho. De se arrumar. Mas eu estou falando da vaidade do. Supérfluo. É. Sim. Isso é muito ruim, filho. Quando chega a vaidade. E o que eu falo, viu, filho? Essa casa que você vê hoje, no dia que acabar, essa simplicidade e se tornar vaidade, acaba o terreiro, filho. Acaba terreiro, acaba pai de santo, mãe de santo, filho de santo, zelador de santo. É como que vocês querem chamar. O menino não gosta que chame ele de pai de santo. E falar que ele é o dirigente só. Mas acaba, não acaba. É. Ô filho, tem mais café? Acaba. Sim, sim. Graças a Deus. Que assim seja. Oi, filho, eu vou contar uma coisa pra você. Enquanto nós estamos prosseando, eu não sei por quê. Eu vou falar um negócio pra você, viu? É ficar do lado. Fica do lado? Falando. É, filho, o dono da casa. Fica. Dando pitaco. Uhum. Essa casa do senhor é do pai Joaquim e do Exu Tranca-Rua das Armas. Não, filho. O dono dessa casa é o moço, é o Tranca-Rua das Armas. Uhum. Ele que é o dono desse solo sagrado. Nós trabalha pra. Em cima do que ele. Do que ele fala pra fazer, das orientações dele. Uhum. Muitos dizem que não pode ter casa com o nome de Exu, mas ninguém tá falando que essa casa se chama Centro de Umbanda Tranca-Rua das Armas. É assim que fala, filho, aqui? Não. É. Mas por que que ele não pode? Se ele... Se foi ele que veio primeiro abrir os trabalhos no médium. No menino foi ele que veio primeiro. O menino carrega ele de frente. Ele que fez o que fez no astral para. Deixa ele na frente, deixa ele ser. Deixa ele. Ele tomar conta, nós não tem esse problema, sabe, filho? Nem eu e nem as entidades que o menino carrega. Se fosse assim, nós teríamos vaidade de querer ser o primeiro, né? Sim. Aí não seria mais um preto velho, né? Graças a Deus. Bom, por favor. Quando quem ouve isso diz assim, não porque é o preto velho ou o caboclo que é sempre o chefe da coroa, o guia-chefe do médium, portanto a casa obviamente vai ser sempre ou no nome de outro, de nenhuma outra entidade, o senhor acabou de falar, né? Não é porque vocês estão aqui que ele não pode ter o voto de confiança para fazer o que ele quiser. Muitas casas hoje funcionam. Hoje, acho. O que eu falo hoje, que funciona assim até hoje. Mas que são as casas mais antigas. Sim. Né? Que quem tem que vir primeiro é quem toma conta da coroa do médium. Normalmente, ou é um preto velho ou é um caboclo, né? Sim. Tá. A entidade que toma conta da coroa desse meu cavalo sou eu. Mas eu não fui primeiro em vir. Primeiro veio o Exu, que é o tranca-rua das armas. Depois veio o Baiano. Depois veio eu, depois veio o Caboclo. E qual é o problema de o Exu estar na frente? Não tem problema. Muitos falam assim, ah, mas não é correto. Mas ninguém vê os trabalhinhos que estão sendo feitos, filho. Olha, hoje nós estamos aqui trabalhando, não está? Sim, senhor. Eu não estou vendo só o preto velho que está do teu lado. Eu tô vendo o moço de cartola do teu lado. Mas qual o problema dele estar aqui? Qual o problema dele se ele tá na tua frente? Muitas vezes as pessoas não pensam e param e falam. A pombagira daquela moça tem que estar na frente dela. Tá quebrando os trabalhos, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Às vezes, filho, o Exu tá com a capa toda rasgada, toda destruída, protegendo o médium. Por que não pode deixar? Deixa ele ir lá. Nós não temos esses problemas aqui não, filho. Eu cansei de vir aqui em trabalho e ter preto velho, caboclo, Exu e pombagira trabalhando tudo junto. É qual é o problema? O que é difícil ver, filho, é quando tiver 3, 4, 5 Exu em terra, é difícil ver um erê. Mas fora isso, filho, é qual é o problema? Nós traz todo mundo. Todo mundo é amigo, todo mundo conversa, todo mundo se entende. Mas pode falar, filho. Nós estava por zero que eu já esqueci. Avô, eu queria falar desse assunto, porque eu comecei trazendo essa ideia para chegar nisso. E às vezes alguém que está em casa ouvindo precisa desse conselho. Pode falar, filho. Uma pessoa que perde um ente querido, e às vezes isso... deixa a pessoa assim, desmotivada da vida, Tevo, querendo jogar tudo pro ar. Que conselho o senhor dá pra uma pessoa dessa que se sente sozinha e ficou com o coração na mão, não sabe o que fazer e tá pensando no pior? Tomar cuidado para não sofrer as consequências. Bota a cabecinha no lugar. Para. Eu já vou repetir É. É bom, filho. E se eu ficar registrado, filho? Sim, senhor. É bom que assim eu só falo uma vez pra todo mundo. Isso mesmo, vô. Para, filho. Põe a cabeça no lugar. Não, não pensa nas besteiradas. Por quê, filho? Quando você pensa em alguma coisa de besteirada, filho, é como se você estivesse numa escuridão, sabe? Você imagina uma escuridão tremenda. E aí quando você pensa numa besteira, uma luzinha se acende. Os irmãos que estão perdidos, filho, os espíritos perdidos, que estão precisando de luz, vai tudo pra lá. E em vez de ajudar, eles acabam tudo prejudicando. Então, filho, o que eu falo é assim. Para. Bota o joelho no chão. Conversa com Deus. Conversa com Jesus Cristo, com os orixás, com as entidades. Converse com o seu eu também, por dentro. E vê se isso é justo com você. Ninguém tá sozinho. Vocês nunca estão sozinhos. É que vocês não têm o conhecimento, a visão. E quem perde gente querida e pensa nessas besteiras, filho. Aquele que se foi, que partiu porque cumpriu a missão, volta. Em vez de deixarem aquele que desencarnou seguir a caminhada da luz, em vez de deixar ir atrás, aí sofre os dois. Sofre quem foi e quem fica. Então para, põe a cabeça no lugar, ajoelha, reza, canta ponto, converse com o povo que você carrega, com Deus, com Jesus Cristo. Conversa com você mesmo. Porque não adianta, filho. Quando não é a hora, pode tentar fazer o que querer, filho. Não vai. Então, vai procurar o caminho de Deus. Em vez de ficar sofrendo, vai ser feliz. Em vez de ficar batendo a cabeça e tentando escapar de um negócio que não tem como escapar, filho. As dificuldades da vida existem. É aprendizado para vocês. E não adianta querer fugir fazendo besteirada. Querendo acabar com a vida, querendo passar nas ruas e quando vinha os pés de borracha querer se jogar na frente. Quando não é a hora, filho. Não adianta. Você tem que viver agora. O que passou, passou. E se o conselho fosse bom, nós não dava, né? Mas eu vou falar. Eu sei que vai ficar na cachola de muita gente que eu vou falar. Vai ser feliz. Vai sorrir, vai aproveitar a vida. Porque enquanto você chora, fica tentando acabar com a vida do ser. E fica assim, machucando por dentro. Tem tanta gente do teu lado que precisa de ti. E você tá deixando de dar a oportunidade para quem tá do teu lado e precisa da sua felicidade. E você também precisa ser feliz. Desencarne é só uma passagem. Depois vai todo mundo se encontrar. Vocês estão aqui só de passagem. Ou vocês acham que vai ficar pro resto da vida aí? Então, tenha consciência, filho. Porque precisa ser feliz. Precisa da felicidade. E eu sei que isso vai chegar nos ouvidos de quem precisa. E vai. E não vai só nos ouvidos, não. Vai no, na arma, filho, no coração. Sim, vô. Vô, quando o senhor fala dessa luz que acende, seria um portal, por exemplo, eu estou me sentindo bem, eu emano de mim essa felicidade e acende uma luzinha de felicidade, estou me sentindo mal, eu emano de mim essa tristeza, essa luzinha que acende, vô, seria um portal de sintonia vibratória que quem está naquela frequência enxerga, é isso? É como se fosse assim. Vocês, filho, como que nós conhecemos os fios? Vocês não têm a... Não, filho. É registro. Sim. Não é pelo coisa da mão? Sim, por digital. Nós conhecemos vocês pela energia. Então, filho, se vocês estão com a energia baixa, pensando em besteira, é como se a luz que te cerca e cerca o teu lar ficasse de uma... Aí agora eu perdi a palavra, como que é? Ficasse, filho, assim. Você tem uma luz... branca. Tá. Porque você tá bem, você tá feliz, você tá contente. Quando você fica muito bravo, muito nervoso, muita briga dentro da casa, essa luz fica uma outra cor qualquer. Eu vou falar qualquer cor. Essa cor fica amarela. E essa cor amarela, quem vê, é os irmãos que estão perdidos. Então, através dessa, eles vão lá. Porque se você está bem, está feliz, nós estamos falando de cor, mas não é bem cor, filho. É de energia. Então, fica mais... A energia fica... fica mais suave. Quando você passa nervoso, você xinga, você briga, fica tão... uma energia mais ruim, filho, que é como se cheirasse mar. Exato. É isso. E aí, quem não tem... Quem tá no astral, filho, já fala, olha, ali tá bagunça, vamos lá aqui. Que é festa. Aí, filho, dá uma desgrameira toda na casa da pessoa. Aí começa as pessoas ficar doentes. Os bichinhos morrem, as plantinhas morrem. E aí ninguém entende por quê. Mas olha, já acorda brigando, já acorda falando palavra feia, já acorda batendo nos bichos. Você quer que esteja coisa boa lá, filho? O que eu dei exemplo das... É como que fala, filha? Da luz foi essa. Entendeu, filho? Sim. Vovô, a gente tá se aproximando dos 10 minutos finais. E pedir ao senhor qual assunto o senhor acha mais importante nesse primeiro encontro aqui, na vossa casa, que as pessoas assim ouçam do senhor, vovô. O mais importante, filho. É. Eu vou falar não de um, filho, mas de dois. Para prestar atenção sobre a vaidade. Porque isso destrói. E vou falar, filho, para prestar atenção. Deixa quem foi embora em paz e segue a vida do você aqui quieto. Quem partiu, partiu, filho. Em vez de ficar chorando de com sentimento de esperando que volte. E pensando em fazer besteira da vida. Entendeu, filho? Sim. É isso que eu quero. Que as pessoas entendam que a vida é simples, filho. A vida é muito simples. A vida de vocês é tão simples, como a religião de Umbanda, filho. E eu vou falar, filho. Se vocês não pedir do coração para fora, ninguém vai ajudar, filho. Nós está com a mão pronta para ajudar. Se vocês não pedir, nós não tem como ajudar, filho. Nós não vai interferir no livre-arbítrio. Então, não esqueçam de começar a cuidar de quem cuida de vocês. E pedir. E não precisa saber nome. É só pedir, ô meu pai, ô minha mãe. Abre meus caminhos, cuida deu. O nome não precisa saber não, filho. Muitos filhos querem saber nome, quer. Como se fosse o nome fosse importante. É mais importante a palavra, ensinamento e o aprendizado. O que eu vou falar para os filhos agora é que acordem, vão viver a vida como ela deve ser vivida, com alegria, paz e amor e fé no coração de cada um. Assim seja. Vou, assim, só finalizar. Pode falar, filho. Pra ficar claro, né? Às vezes uma pessoa não entendeu. O senhor disse assim: se alguém parte, seja por questão de morte ou questão de viagem, Se a gente se entrega ao sentimento de tristeza, a gente ocupa a nossa atenção com aquilo e fica invisível para quem a gente podia dar alegria. Sim. Entende? É, filho, é assim. Nós não estamos falando só de pessoas que partiram, que desencarnou. Nós estamos falando das pessoas que partiram da nossa vida. Ah. E eu vou tornar a falar. Deixa. Dá oportunidade para que a felicidade tome conta do seu coração. E você consiga ser feliz. Em vez de ficar pensando besteira. O que passou, passou, filho. Quem foi e desencarnou, não volta. E quem foi que saiu da vida, pode até voltar. Mas aí depende de cada um. Mas dá a oportunidade das pessoas que estão ao seu lado de fazer, de deixar você bem e fazer a felicidade perto de você, filho. Eu sei que muitos vão ouvir e vão ficar querendo entender. Eu fui dar um pitinho pra ele, que eu já me vou. Mas o bom é isso, filho. É quando nós vem em terra, os filhos entendem, nós falam. E aí quando nós vamos embora, aí eles entendem. Aí eles começam a pensar. A pensar, botar pra funcionar a cachola, filho. Qual é o pior vício, filho? É os vícios de apontar o dedo. É os vícios de falar demais. De julgar. E às vezes, quando você julga, você aponta demais. Torna-se um vício, não torna? E aí quando você vai falar pra pessoa que ela tá errada, aí o orgulho dela vai tão grande que vira e fala que um preto velho é mentiroso. A vida é simples, filho. A vida é muito simples. A vida de vocês é tão simples, como a religião de Umbanda, filho. E eu vou falar, filho. Se vocês não pedir do coração pra fora, ninguém vai ajudar, filho. E eu vou tornar a falar. Deixa. Dá oportunidade pra que a felicidade tome conta do seu coração. E você consiga ser feliz. O que eu vou falar para os filhos agora é que acordem, vão viver a vida como ela deve ser vivida, com alegria, paz e amor e fé no coração de cada um. Que assim seja.